Deus tem um plano traçado pra tua vida. Nada pode impedir a sua mão. E sempre está disposto a mandar vitória. Ele diz, é o momento de agir. E uma providência vou mandar aqui, neste lugar. Quando Deus decretar a tua vitória, sai na frente, toda potestade, toda incredulidade. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir. Coisas que não são, ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar. Ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, é Jeová. Quando ele entra na guerra é pra vencer. Ele tem poder da vitória pra você. Hoje vai ter que sair. Ordene agora e veja o inimigo fugir. Pois Deus está presente aqui neste lugar. Eu sei que de mãos vazias não sairemos daqui. Levante as mãos agora para receber. E veja o impossível que acontecer. Toda potestade, toda incredulidade. Ele ainda é o mesmo, não é homem pra mentir. Coisas que não são, ele ordena e faz existir. E não adianta o inferno inteiro levantar. Ele é Senhor e cumpre, é Deus de força, é Jeová.